A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje trabalhando com o capítulo 10, capítulo 10 de 2 Coríntios. Se você puder acompanhar nesse momento, acompanhe, se não, assim que puder, faça o acompanhamento. 2 Coríntios, capítulo 10. É um texto muito bonito que fala sobre a autoridade apostólica de Paulo, que já tinha resolvido uma série de questões, mas sempre há um novo desafio ou um desafio que ainda não tinha sido superado. Antes disso, leamos a devocional de abertura, que diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. É a supremacia de Cristo. O apóstolo Paulo não poderia ser mais amplo, nem poderia ser mais resumido quando falou sobre Jesus. Ele é tudo em todos. Colossenses 3:11. O autor aos Hebreus, no preâmbulo de sua carta, capítulo 1, de 1 a 3, destaca de 10 atributos de Jesus, mostrando-nos supremacia, mostrando-nos sua supremacia. Jesus é a última palavra de Deus ao homem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o Criador do universo. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o resplendor máximo da glória de Deus. Jesus é o sustentador do universo. Jesus é o único que nos purifica de todo pecado. Jesus, depois de morrer e ressuscitar, retornou ao céu. Jesus está à destra de Deus, intercedendo pela igreja e governando o universo. Nos desejar um dia abençoado, nós também os abençoamos e abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Esse não é um capítulo tão longo também, de 2 Coríntios, capítulo 10, mas tem algumas questões muito importantes que nós procuraremos observar. Diz assim a partir do versículo 1: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu que, segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor, audácia, tal como penso que ousarei agir para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Aqui a primeira paradinha, irmãos. Os primeiros 9 capítulos dessa carta demonstram que Paulo já havia conseguido solucionar alguns dos muitos problemas da igreja em Corinto. Entretanto, um remanescente arrogante, rebelde e faccioso continuava perturbando a paz da igreja com ilações e calúnias contra a autoridade apostólica de Paulo. Esse grupo propagou a falsa ideia de que Paulo era neurastênico, inconstante e inseguro. Eles alegavam que em suas cartas o apóstolo se beneficiava da distância e da impessoalidade para ser enérgico e corajoso. Mas em suas visitas pessoais era dócil e fraco. Paulo apela à mansidão e benignidade de Cristo, características típicas do Messias, como diz Zacarias 9:9, para confortar firmemente seus confrontar, perdão, firmemente seus opositores, antecipando-lhes que terão oportunidade de comprovar a autoridade espiritual que ele recebeu de Deus, e que no reino de Deus, segurança e poder não tem nada a ver com retórica e violência. Repito a parte final: segurança e poder no reino de Deus não tem nada a ver com retórica e violência. Versículo 4: pois as armas da nossa milícia, ou talvez na sua tradução, da nossa guerra, não são carnais, não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Aqui você observa mais uma vez. Paulo está preparado para a guerra. Suas armas não são mundanas e de uso comum por parte daqueles que pretensiosamente confiam apenas em sua capacidade intelectual e carisma pessoal. O apóstolo zela por estar em comunhão com Deus e pleno do Espírito Santo, e não teme rechaçar os ataques dos falsos pregadores que procuram desviar o povo do caminho santo do Senhor para as fronteiras da perdição, como em 1 Coríntios 2. Armas contaminadas pelo mal são incapazes de combater o pecado e conquistar almas para Cristo, Zacarias 4, 6. Portanto, todo pensamento deve ser oferecido a Cristo em sacrifício. Somente assim o âmago do nosso ser ficará plenamente submisso ao governo do Espírito Santo, Romanos 12, 1 e 2. Versículo 6, irmãos: e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançardes a perfeita obediência. Atenção, muita atenção com rebeldia. Foi a rebeldia que levou Satanás a afastar-se de Deus e levar consigo um terço dos anjos. Então, atenção, muita atenção com a rebeldia. Paulo procura não visitar os irmãos em Corinto até que a igreja, de forma geral, esteja submissa ao Espírito e, portanto, obediente aos princípios da palavra ministrados pelo apóstolo. Pois quem não é dirigido pelo Espírito Santo não tem qualquer respeito ou temor à palavra. Contudo, em breve, os desobedientes e rebeldes sentirão o poder e o rigor da disciplina apostólica, como diz Mateus 16. E eu reafirmo dizendo que em breve os desobedientes e rebeldes sentirão o poder e o rigor da disciplina de Deus no juízo final. Então, longe de nós toda desobediência e rebeldia em nome de Jesus. Diz assim o versículo 7: por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar esse fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedades de Cristo. Um dos problemas, irmãos e irmãs, na Igreja dos Coríntios era o partidarismo. A igreja tinha vários partidos. Vários grupos dividiam doutrinariamente a igreja. Havia um grupo que se autodenominava de Cristo. Eles se diziam conhecedores profundos dos mistérios de Deus, gnósticos. Buscavam o conhecimento do mistério de Deus. E justamente esses crentes se aliaram aos falsos mestres para questionarem a experiência pessoal de Paulo com Cristo e seu chamado ao apostolado. Paulo, que tivera um encontro real e marcante com o Senhor ressurreto, tendo sido convocado ao ministério por ele e recebido do próprio Senhor o conteúdo do evangelho que ensinava, afirma categoricamente pertencer a Cristo. Paulo diz: eu pertenço a Cristo, tanto quanto qualquer crente convicto do conteúdo do Evangelho. Qualquer cristão convicto tem que saber que pertence a Cristo. Louvado seja Deus. Versículo 8, irmãos e irmãs, pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos outorgou, não me envergonho desse sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com as minhas cartas. Pois como alardeiam alguns, as cartas dele são duras e exigentes, contudo ele pessoalmente não impressiona e sua pregação é desprezível. Olha só que afronta que o apóstolo sofreu. E os homens de Deus ao longo dos milênios continuam sofrendo. Homens e mulheres, né? Pessoas. Paulo não abdicou aqui, irmãos e irmãs, de sua erudição e notável inteligência. Apenas deu maior destaque à expressão, à sua experiência com Cristo e ao poder do Espírito Santo em sua vida. Por isso, desprezou a eloquência formal e a ostentação de conhecimento acadêmico em prol de maior transparência e autenticidade na pregação da mensagem. Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo, crucificado em nosso lugar para a salvação eterna dos cristãos, como nós vimos na devocional de abertura. E no discipulado dos cristãos, especialmente na igreja em Corinto. Os falsos mestres e inimigos do evangelho faziam uso da arte da retórica com o principal objetivo de extorquir bens e dinheiro daqueles que se deixavam envolver pela lábia, lisonja e falsa simpatia. O amor e a franqueza de Paulo eram tão verossímeis que seus próprios críticos e opositores não conseguiam desprezar o poder de suas palavras. Que bênção! Glórias sejam dadas ao Cordeiro, porque ninguém conseguiu abatê-lo. Versículo 11. Considerem tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos distantes, seremos em atitudes quando estivermos presentes, pois não ousamos igualar-nos ou compararmo-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. Nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos nosso gloriar no âmbito da ação de Deus, ação que Deus mesmo nos confiou, o qual vos alcança, inclusive. Com certeza, não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vós, porquanto vos alcançamos com o Evangelho de Cristo. Bendito seja o Senhor. Os últimos versículos, irmãos, os últimos quatro versículos, importantíssimos para essa devocional. E da mesma forma, não caminharemos além de nossos limites, orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que, à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente, o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio. Paulo diz aqui, ele não vai passar o limite daquilo que o Senhor confiou a ele. Ele se alegra com o trabalho que outros realizaram, e a sua esperança é que os irmãos e as irmãs em Corinto desenvolvam a sua fé, que o Espírito Santo habite neles e que eles possam realizar um ministério que se estabeleça, assim como se estabeleceu na vida do próprio apóstolo, ainda quando estava em meio à igreja em Corinto. Versículo 16: para que assim nos seja possível pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vós, sem nos gloriarmos, sem nos vangloriarmos, uma glória vã, em campo de atuação de outro. Paulo não está querendo glória de ninguém. Ele já se gloria em Cristo Jesus. Para que assim não seja possível pregar o evangelho, não seja possível, perdão, para que assim nos seja possível pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vós, sem nos gloriarmos em campo de atuação de outro. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Olha esse versículo 17, é mais um para você anotar. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos, irmãs, segundo um dos pais da igreja, Clemente de Roma, o apóstolo Paulo, em cumprimento ao seu chamado missionário e apostólico, chegou até as regiões da Espanha, muito além das terras gregas. Quanto aos rebeldes e opositores de Corinto, nem seus nomes passaram para a história. Essa é a diferença, irmãos. O fruto do Espírito, em primeiro lugar, e o fruto ministerial, em segundo, nessa ordem. Você pode conferir em Atos 19, 21, em Romanos 1, versículo 11 até o versículo 15, o capítulo 15, versículo 23 a 28. Paulo havia aprendido a não se orgulhar de suas capacidades, experiências e dons pessoais, mas glorificar o nome do Senhor em sua vida. Por isso ele cita o profeta Jeremias, Jeremias 9, 24. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se nós temos que nos gloriar, irmãos, irmãs, nós temos que nos gloriar no Senhor. Porque quando nos gloriamos no Senhor, nós nos esvaziamos por completo. A glória vai toda para Ele, porque foi Ele quem, na cruz do Calvário, venceu o pecado e a morte. E mais do que isso, nos justificou. E mais do que isso, nos salvou. E mais do que isso, nos santificou e nos santifica. Por isso não há motivo para nos gloriarmos em nós mesmos. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Essa é a nossa glória. A glória está no Senhor, que fez o céu e a terra, o Deus Criador de todo o universo, o Deus Remidor, Resgatador, o Deus Justificador, Salvador, Santificador, Glorificador. Versículo 18, irmãos, finalizando essa devocional, porquanto quem se vangloria, quem tem essa glória vã, porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Preste muita atenção nesse versículo. Quem se vangloria não será aprovado. A nossa glória está no Senhor. O Senhor é o autor e consumador de toda a fé, de toda a criação, de todo o universo. Porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda, e que nós sejamos assim, nos gloriemos e nos gloriemos em Cristo Jesus. Eu espero que nessa hora, nessa noite, ou quando você ouvir no blog, você possa repetir isso várias vezes. E mais do que repetir, internalizar e dizer: apesar de tudo, quando me glorio, glorio-me no Senhor. Ele é o motivo da glória. Ele é a razão de tudo. É nele em que está, em quem está a glória. E ele deve ser glorificado. Eu e você somos coparticipantes desse corpo e nos alegramos e nos gloriamos, sim, daquele ministério que o Senhor nos outorgou, mas não em nós mesmos. Nos gloriamos pelo fato dele ter nos alcançado e nos incluído e nos inserido na sua missão, e mais do que isso, nos feito coparticipantes da sua glória. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs, e que essa palavra cale fundo nos nossos corações. Permitindo o Senhor, nós compartilharemos com vocês 2 Coríntios capítulo 11, onde Paulo vai continuar falando sobre o cuidado que nós temos que ter com o engano maligno. Também a necessidade de não permanecermos fracos na fé e nos tornarmos fracos na carne. É necessário que sejamos fortes em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o Senhor. A Ele seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Tenho certeza que a leitura de mais esse capítulo vai edificar a sua vida, vai falar o seu coração e vai reforçar em você esse conhecimento de que mesmo Paulo teve que reforçar a sua autoridade apostólica diante de tantas palavras que eram ditas contra ele. Se Paulo passou por isso, nós também passamos ou passaremos, mas devemos nos gloriar no Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda adoração. Recebamos a bênção em nome de Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque se há no que se gloriar, ou em quem nos gloriarmos, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. E que essa palavra, Senhor, cale fundo no coração de cada irmão e cada irmã, independente de placa de igreja, porque as placas não salvam a ninguém, como diz um cântico do nosso irmão José Mariano. As placas não salvam a ninguém, mas nós nos gloriamos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que essa palavra, Senhor, edifique a vida de cada irmão e de cada irmã e que nos fortaleçamos na Tua palavra e estejamos preparados para muitas vezes ter que defender o próprio ministério, não com eloquência, não com conhecimento intelectual tão somente, pode até ser um instrumento quando tu desejares, mas que a nossa defesa seja a tua presença em nossas vidas. E que essa presença se faça notória e que essa presença glorifique o teu próprio nome, Senhor. Nós te bendizemos e nós te exaltamos por mais esse capítulo da palavra do Senhor. Recebamos a bênção, irmãos, irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça. Hoje, até o dia final dessa dispensação, e caminhe pela eternidade. A graça, o amor, a unção, o poder, seja sobre nós, o teu povo, e assim se confirme e se demonstre, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.